Bem-vindos ao Acaso Podcast. Meu nome é Bruno Portela, Bruno Mazzei no Twitter. Ah, eu sou João Paulo, JP, Nerd Reverso, depende de onde você me conhece aí na internet. Geralmente você me acha lá no arroba Nerd Reverso no Twitter. Eu sou a Gabriela Ventura, arroba Venturieta no Twitter. E o que que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, né? É, eu tive a ideia de fazer esse podcast à noite, tava de madrugada, já pensando na vida, tava indo dormir, e eu mandei um e-mail pra mim mesmo, pra eu poder não esquecer, né, dessa ideia. Mandei lá, aleatório podcast. E a premissa é simples, a Gabriela definiu muito bem a premissa, numa das nossas trocas de conversa. A gente vai abrir uma enciclopédia ao acaso, e a gente vai comentar o que for que aconteça, o artigo que seja, o assunto que apareça. Então, realmente, é bastante ao acaso, é bastante aleatório, bastante caótico. Faremos a princípio na Wikipédia, né? Que eles têm especificamente um link randômico, que é maravilhoso. Você clica e ele aparece qualquer um dos artigos, milhares de artigos da Wikipédia. Eu pesquisei, só de curiosidade, pessoal, são 6 milhões de artigos na Wikipédia. Mas na Wikipédia em português. Não, inglês. Eu Inglês. acho que é inglês. Ah, boa pergunta. Eu não sei se é com catadão, mas eu acho que é inglesa. Agora eu não sei. Mas assim, a chance de cair algo que a gente conhece é mínima, ínfima. E eu fiquei fascinado pela ideia justamente de cair algo muito alienígena, de não saber realmente o que tá acontecendo e meio que a gente falar o que acontecer na nossa frente. E essa é a premissa. Cara, no fim das contas, o que você tá propondo, o que você pensou aí na sua madrugada contemplativa da quarentena, é encapsulado a experiência das redes sociais, né? Tipo, um assunto qualquer, tudo bem que em geral é um assunto polêmico, e todo mundo parece ter uma opinião a respeito. Então, Exatamente. a gente vai radicalizar isso, vai radicalizar a experiência internet e podemos opinar sobre tudo. Só que não, né? Mas beleza. Eu acho que é importante, assim, a ideia não é que a gente conheça tudo, tá? Porque não faz sentido. A graça é justamente essa, a gente vai se deparar com algo que a gente não faz a menor ideia, não tem nenhum preparo, nenhum estudo, nada. A gente só vai realmente Como opinar, toda a internet. comentar, discutir. Só que geralmente as pessoas meio que já têm, assim, já tem uma pauta, já tem uma opinião formada, já tem algo. Cara, pode ser uma pessoa muito específica, pode ser um conceito de física, pode ser uma espécie de ostra marítima. Assim, não tem. Entendeu? Não tem. É aleatório. O que cair, caiu, a gente vai ver. E pode ser um artigo gigantesco, pode ser um artigo com dois parágrafos só. Não sabemos. A graça vai ser justamente Cara, essa. sabe o que me veio à cabeça agora? Aquele negócio que tem na gringa, que é aquele Akinator, e Sim. O aqui Akinator, sim. geralmente o pessoal chama de 20 perguntas. É meio isso, assim, tipo assim, você falou de um tipo específico de ostra. Tipo, na hora que você tira o artigo qualquer, aí fala, sei lá, o nome da espécie. Aí eu assim, cara. Primeira pergunta, isso é de comer? Sabe? Exato, exato, exato, exato. Tipo, tira, sei lá, Donald Trump, isso é de comer, né? É a primeira Olha, pergunta. em teoria, todas as coisas são de comer até segunda ordem. Se você vai digerir ou não, se você vai ficar vivo ou não, aí já é uma outra questão. Em teoria, você pode comer tudo. Tudo vai na boca. Exato. Bom. Bom. Vamos então ao nosso primeiro, aqui é o episódio piloto do Ao Caso Podcast, a gente não sabe o que vai acontecer, é um teste. Eu vou compartilhar a tela com vocês, pra vocês terem a mesma surpresa que eu tenho quando eu clicar no aleatório. Eu não sabia dessa parte de compartilhar a tela. Ah, não, então tá bom. Vamos ver. Porque o problema é que a galera não vai ter essa tela, né? Não, nesse primeiro não, mas caso a gente continue com o projeto, fazer ao vivo, aí a gente pode fazer com a tela Você compartilhada. jogaria no YouTube. Beleza, beleza. Exatamente. Vocês estão vendo aí? É uma página em branco, o blog tá vazio pra gente só escrever. E aqui em cima tem um artigo ao acaso. Estão prontos? A pergunta é essa. Nunca. Cara, Óbvio eu que tô não. mais Vambora. pronto. Dá pra ficar, vambora. Então vai. Vambora. Um, dois. Bora! Para de rir, Bruna. Olha lá, temos ele. Eu gosto que o Bruno já tá rindo. Assim. O famoso David Denton. Rugby Union. Deixa eu vou pingar vocês aí o link, se vocês quiserem olhar. É o excelentíssimo David Denton, Rugby Union. Eu vou procurar também... Não, não vou procurar nada, não. Porque o que eu pensei em fazer também é assim, quando for um artigo da Wikipédia em inglês, a gente tenta ver se tem o respectivo em português, né? É, geralmente tem um link ali no Languages, tem a versão em português, se houver, né? Eu acho que não tem, né, nesse caso. Alguns artigos, eu já vi isso, não tem esse meta-link aí de uma linguagem para outra. Então, por exemplo, às vezes pode ter, sei lá, alguma coisa que é conhecida por um nome em inglês e outro Sim, nome em português. Exato. Uhum. E ninguém de nenhuma das duas línguas fez esse link meta-língua. Uhum. Mas tirando isso... Não tem em português, então nós vamos ter que se virar aqui com David Denton no artigo em inglês. Mas tirando isso, geralmente esse cantinho aqui da esquerda, esse languages que tem, já que tá a dica se tem em português ou não, geralmente. Vamos saber. Boa dica de navegação da Wikipedia. Então, acho que a primeira pergunta pra mesa é... E eu acho que eu sei a resposta, mas acho que é importante fazer essa pergunta para início de conversa. Sim. Vocês sabem o que ou quem é David Denton? Antes de ler, evidente que não, menor ideia. Já partimos do desconhecido para a mesa inteira, acho que já não. E é legal porque o primeiro podcast, a categoria dele é pessoas, né? Aquele jogo. Pessoa, lugar, animal. Não, isso. Legal, pessoas. Pessoa, David Denton. A princípio é pessoa, né? Não sabemos, né? Não, tá aqui, que foi um jogador retired Scottish Rugby Union player. Tá, um jogador escocês de que já se aposentou de rugby. Eu não sei quem é David Denton, não, mas eu tenho opiniões sobre rugby e sobre Escócia, serve? Serve demais. Acho que. Na verdade, acho que a primeira coisa que é esquisita é que assim, não é rugby, é rugby union. Exatamente. O que é rugby union? Aí, esse primeiro hiperlink aí, exatamente. É esse que é legal. O Bruno fez o mouse over aí. Mouse over aqui. O que tem aí? Não, cara, é só o nome completo de rugby. Será? É o nome completo da criança, é o nome sobre o nome. Entendi. Que coisa isso louca. Eu sabia. É mesmo? Você não sabia, tá vendo? Nossa, mas por que é rugby union, não só o rugby? Que coisa louca. Bom, não vamos entrar no Rugby Union, porque o Rugby Union é um outro artigo, pode vir no podcast. E é o sobrenome de rugby, então sobrenome do... Então ele é um jogador escocês aposentado de rugby. Tá aí um esporte que eu não acompanho. Dizem que é muito interessante. Ele jogava como back row, que deve ser um zagueiro, mas também podia jogar na segunda linha. Representou Edimburgo na Pro 12 Bath Worcester Warriors, que são os times, né? Leicester Tigers, na Inglaterra, e jogou pela seleção da Escócia. E a Escócia acho que é um país que tem um tem um passado de rugby bom? Eu acho que eles são conhecidos pelo rugby, assim, tipo, são uma das potências do rugby. Uhum. Cara, eu gosto de rugby. Eu já abstraí essa figura, porque certo. O cara nasceu em 1990, já está aposentado. Eita, tipo, é novo, caraca. Ué, a carreira de jogador de rugby costuma ser muito curta, né? Porque, eles jogam sem equipamentos e é um esporte duríssimo. Então, assim, eu já abstraí esta pessoa e eu quero só dar minha opinião sobre rugby, que é: não entendo nada no esporte, porém adoro, porque parece carnificina, uma carnificina aleatória, assim, as pessoas se machucam muito e eu acho fascinante. Eu queria dizer que como esporte violento de contato, acho interessantíssimo. E tem toda uma questão de honra no rugby, né? Porque assim, é violento, mas ao mesmo tempo não sai pancadaria generalizada, sabe? Eles se batem com honra. Se batem com honra. Se batem fazendo parte do jogo, assim, não é algo... É porrada dentro das regras, né? Exatamente, tipo... é uma lofa porrada. Exatamente. É uma coisa do tipo assim, olha, estamos ambos de acordo que deu apito, a gente pode se bater, porque a regra é essa, sabe? Sim. É uma coisa meio tipo dois pugilistas, né? A diferença entre boxe e briga de rua. Não é só o equipamento e a proteção. É o acordo de que, assim... Quando ouvir o gongo, pode porrar. Quando tocar o gongo de novo, para de porrar. É, né? É o... É uma... Que é uma coisa que, no fim das contas, podia ser instituída na vida real, né? Tipo, aquela famosa ideia de, ai, vamos trocar soco por 15 minutos ali na amizade, sabe? Exato. Porque tem coisas que a gente pode resolver na base da porrada. Porque o quê? O diálogo não vai levar a gente a lugar nenhum. É. Eu acho que a ideia da violência é muito mais interessante do que a violência em si. Porque, assim, cara, quando, sei lá, eu bato com o dedo em algum lugar sem querer... Uhum. E minha mão fica doendo o resto do dia, aquilo me incomoda por demais, assim. Então, sim. Imagina, sei lá, dar um soco em alguém, eu ganhei a briga, certo? Uhum. Digamos que eu ganhei a briga. Só que, assim, a minha mão fica doendo o resto do dia, aquilo vai me incomodar muito mais do que qualquer prazer de ter ganhado uma suposta briga, sabe? Uhum. Cara, mas é porque você tem uma baixa resistência à dor. Porque, assim, eu prefiro trocar 15 minutos de soco com alguém, e lembrando que eu tô longe de ser uma pessoa atlética, eu sou uma pessoa fraca, tá certo? Uhum. Mas eu prefiro levar 15 minutos de soco com alguém do que ter, sei lá, uma discussão que leve 3 dias e que me diga verdades emocionais complicadas. Eu prefiro sair do soco, eu prefiro sentir a dor física. Esse é meu ponto. Tá aí uma questão. Outra coisa de rugby é aquela coisa do que não teve. Agora eu lembro qual o país, talvez seja a Islândia, que ficou conhecida lá por aquela dancinha, não teve uma dancinha? Não, a dancinha é da Nova Zelândia, que eles fazem Nova Zelândia. Aí eles fazem antes do jogo. Teve só nada a ver. Eu errei por metade do mundo, assim, outro lado do mundo. Sim. É outra Islândia. É outra Lândia. Sim, mas eles fazem. A do Jaca Paládio. E eles têm um histórico de rugby muito forte, né? Aliás, a parada deles é o rugby, né, da Nova Zelândia. Sim. Os All Blacks. Que aparentemente é uma tradição ali do daquela área do Pacífico, né? Os países de ilhas e de costa do Pacífico. Aparentemente é algo popular. Dessa galera que é basicamente que eu falei, que é tipo como se fosse meia dúzia de países, é quase metade do mundo, mas enfim. Sim, mas rugby realmente é um esporte que eu não. Eu sei de algumas coisas. Eu sei que, por exemplo, você só pode tocar pro lado, que é uma parada muito doida. Você não pode lançar a bola pra frente, por exemplo. Você só pode tocar pro lado ou pra trás, e você tem que chegar até a linha dos caras lá, da defesa dos caras. Então tem esse conceito. E eu adoro aquela jogada do rugby que os caras levantam o cara pra pegar a bola. Eu acho aquilo bastante lúdico. Não entendo como é que funciona, mas eu acho divertido quando acontece. Não, eu juro, rola o lateral e os caras levantam o cara lá em cima. Eu sempre penso assim no futebol. Levanta o cara no escanteio, o cara vai ficar lá na frente, lá em cima, e vai fazer o gol. Vou aqui sair pela tangente, né, porque obviamente acho que também faz parte da proposta. Eu tô vendo agora o Haikyuu, que é um anime de esporte, né? Anime de vôlei, especificamente. Uhum. E eu sei que o Bruno, não sei se o Bruno gosta de anime de esporte, mas eu sei que o Bruno gosta de anime da categoria shonen, tipo Cavaleiro do Zodíaco. Tipo assim, você tem interesse em anime de esporte? E aí, a segunda pergunta a partir disso: você veria um anime de rugby, já que a gente não sabe nada do rugby? Olha, acho que sim. Não é como se os animes... Eu lembro de ter visto, por exemplo, o único anime de esporte que eu vi é o Super Campeões. E não é como se o futebol em si fosse super bem feito, sabe? Ele era super fantástico, a parada. Não fazia sentido. Você não consegue ver tática, não consegue ver jogada. Então, acaba vendo pra historinha. Então, veria. O lance pra mim, exatamente por que eu gosto do Haikyuu, e eu acho que ele não é o único nesse sentido, tá? Acho que são exceções, mas tem outros animes que fazem isso também. É que o anime tenta te mostrar o esporte não como ele é, porque obviamente tem o exagero do anime, mas tipo assim, se o guri vê Super Campeões e ele se matricula numa escolinha de futebol, ele vai ficar extremamente decepcionado. Exatamente. Por que que eu chutei a bola e pegou fogo, sabe? Exato. Agora, o Haikyuu, ele passa uma sensação do jogar vôlei, que eu acho que o guri que comece a jogar, ele vai identificar aquela sensação jogando, entendeu? Uhum. Não tem aquela coisa tão expressiva do tipo assim, o guri tá pulando e o tempo para, e ele olha pra fugir do bloqueio, achando buraco na quadra. Isso obviamente é uma técnica expressiva do negócio, mas assim, você, quando está aprendendo a jogar mesmo, né, aprendendo as noções do esporte, você tem essa impressão de que na hora que você está escolhendo aonde eu vou jogar a bola, que o tempo meio que dá uma parada, porque aquele momento parece se estender muito, sabe? Uhum. Tipo, não é tipo o apertado botão do videogame. É realmente, você está muito imerso no negócio assim. Eu gostei muito dele, exatamente porque ele não é um Super Campeões, entendeu? Justo, justo. Mas assim, eu tenho pouquíssima experiência com anime de esporte, e assim, eu fiquei pensando, de repente um anime nos moldes do Haikyuu que mostrasse por que que o rugby é interessante. Você falou da jogada lúdica. Sim. De transformar daquilo, tipo assim, nossa, uma esquisitice que eu vi na TV pra algo que eu entendo e, quiçá, eu queira fazer, sabe? Sim. É um pulo muito interessante, assim. E tem outra jogada louca, meio lúdica, do rugby, que é quando todo mundo se atraca como se fossem bisões, assim, sim, sabe? Sim. E aí ficam se puxando um pulo e a bola tá no meio. Tipo, não é como se ele tivesse a bola. É um negócio aquela hora do montinho, né? Que é, tá, pois é, eu não entendo também, eu acho muito curioso. Não sei como é que funciona. Mas, agora pensando nessa coisa de anime que você falou, por exemplo, a não ser que façam o que você mais ou menos disse sobre ser o Haikyuu, sobre ser um cara normal que vai jogar com os gigantes, porque o rugby é todo brucutu. Eu não conseguiria me relacionar muito bem, não me veria num brucutu, né? Gigante, forte e tal, etc. Agora, se fosse uma história de um garoto que quer ser um jogador de rugby... Não, mas eu não sei também, porque eu não sei se todo mundo no rugby tem que ser brucutu, se tem alguém menor, sabe? Não, alguém... Todo mundo... O baixinho rápido que corre, sei lá, não sei se... Tem. Pelo porque que eu vi, é só rapazes experimentados. Se você for pensar em futebol americano... Sim. Em basquete, você tem um fenótipo ali, tipo, padrão, né? O que você imagina quando imagina um jogador de futebol americano, um jogador de basquete. Mas dentro desse padrão, existem variações, tipo assim... Ah, não, o cara que tá ali pra fazer... só defesa, ele pode ser aquele cara quase um lutador de sumô, né? Tipo, muito forte, muito gordo. Sim. Né? Porque o lance dele é ocupar espaço e parar quem vier correndo pra cima. Ele tem que ser um cara que, parado, aguenta um cara que vem correndo, que também é muito forte, né? Então ele tem que ser muito, muito forte. Cara. E pode ter um cara, tipo, aquela posição do show americano do wide receiver, que é um maluco que ele tem que ser forte, mas ele é bom que tem que correr pra caralho. Então é assim, ele é basicamente um velocista. E se você for ver, né, galera que corre, os atletas de 100, 200 metros, eles são fortões, né, porque é aquela prova de explosão do atletismo. Mas ele é tipo, ele é um velocista dentro do show americano. Então é tipo, todos eles são caras grandes e fortes, mas assim, dentro dos caras grandes e fortes, tem especializações também. Então não sei se caberia, sei lá, um guri que, sei lá, ganhava queda de braço no colégio e descobriu que tem um esporte que aí pode estar bem, sabe? Na moral, não, deixa eu falar uma coisa, assim. Vai, vocês lá me perderam há uns 10 minutos quando entraram no papo de esporte, que é um negócio que eu não gosto. Anime de esporte, que é um negócio que dobra a minha aposta. Depois, considerações sobre o que poderia ser um anime de rugby. Então, assim, eu tô aqui dormindo há uns 10 minutos. Eu estou aqui em estado vegetativo. A gente pode, pelo amor de Deus, mudar de assunto. Vamos voltar então. Eu tô tentando aqui pegar pontos pra esgotar esse artigo. Cara, esse artigo já foi embora pra mim há 10 minutos. Eu tenho uma história ótima sobre a Escócia, na verdade. Eu posso contar? Então, não, a gente pode falar, mas antes de falar da Escócia, olha que curioso. O rapaz aqui, o David Denton, ele nasceu, na verdade, no Zimbábue. Marondeira, cidade de Marondeira, no Zimbábue. E aí ele foi jogar pela Escócia porque a mãe dele era escocesa. E olha aí a abertura pra você pode falar da Escócia. Pra falar do Zimbábue? Não, né? Não tem nenhuma história sobre o Zimbábue. Na verdade, eu tenho a história da única escocesa que eu conheci na minha vida. E é uma história de vergonha pessoal, porque eu fiquei muito feliz de conhecer essa escocesa. Eu tava em Dublin, eu tava dormindo no hostel. E aí eu comecei a conversar com essa escocesa, que era uma moça que tava fazendo uma viagem pela Europa de bicicleta e tal. E ela era bacana. E a gente bateu altos papos e tal, mas quando eu descobri que ela era escocesa, e ela não era escocesa de tipo Edimburgo, ela era escocesa das Highlands. Que a Gabriela lembrou? Porque a Gabriela teve infância. Highlander. Eu falei, caralho! E aí eu fiquei muito feliz e comecei a citar Highlander pra ela, e a guria tipo... Minha filha, você é doida? Porque isso faz sucesso no Brasil, né? Sim. Tipo, na Escócia... Tipo, tanto faz como tanto fez esse filme. E eu fiquei, caralho, Highlander. Eu imagino que Highlander seja ofensivo na Escócia. Principalmente porque o protagonista é o Christopher Lambert, que, tipo, a pessoa menos escocesa do mundo. Pois é, né? E aí a guria, ela não, ficou, não me entendeu, não. Tipo, brasileira doida. E essa é a minha grande história com a Escócia, realmente. E pra mim esse assunto está esgotado. Eu não tenho nada pra considerar. Eu gosto que a Gabriela conhece o Highlander de Highlander faz sucesso no Brasil. Que, tipo, a Gabriela tem zero interesse pelos filmes e pela mitologia do Highlander. Sim. O filme do Highlander se passa na Escócia? Sim, Bruno. Boa parte dele. Não, o tempo presente do filme é Nova York. No, né, no, na época que roda o filme, né? Que filme é dividido. Ele se passa um tempo presente em Nova York. Mas a origem desse imortal que a gente acompanha, por que ele é o chamado do Highlander, é que ele é o imortal que veio da área das Highlands. Entendeu? Justo. Tipo, tem o imortal, sei lá, da França, o imortal da Espanha, o imortal do caralho A4, ele é o imortal que veio do cu do mundo da Escócia. Ai, eu não sabia. Cara, eu gosto das paisagens, eu gosto da geografia. Cara, mas é um da Escócia? Filme, cara, o filme se faz em cima dos takes de helicóptero das Highlands. Sim. E da música do Queen. É uma combinação perfeita, assim, tipo, você ouvindo aquela música, vendo aquela paisagem linda, e é isso, é um filme. Bela música. Luta de espada no alto das montanhas. E, cara, é incrível, porque, assim, é zero preparo, né? Tipo, botou dois dublês ali, caracterizaram ele pra aparecer com os atores, e sai helicóptero filmando o dublê lutando de espada no alto das montanhas. Foda-se. Né? Se alguém morreu. Assim. Se eu vi Highlander, eu vi uma vez há muitos anos. Eu não tenho nenhuma recordação, só da música do Queen mesmo. Então, o lance do Highlander é que, assim, a galera aqui acha que é um filme grande, ou um filme blockbuster, alguma coisa do tipo. Mas ele é um filme super B, assim. É um daqueles filmes, tipo, filme de porrada, sabe? Filme policial genérico. Só que você botou um tipo, tem um Sean Connery ali pra chamar público. Tem o Queen participando, mas o Queen também fez o Flash Gordon, que também não é blockbuster de jeito nenhum. Mas é um filme desses de porrada, de vingança, coisa assim, só que com essa temática de fantasia no meio. Calhou de fazer um sucesso acima do esperado, mas continua não sendo blockbuster. Aqui aquele filme é muito conhecido, acho que é muito mais pelas reprises da Sessão da Tarde que outra coisa. Assim. É possível. Bom, eu acho que a gente realmente esgotou aqui o David Denton. Ainda não. João Paulo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu tenho ainda dois elementos pra tirar desse... Por favor, por Ai, favor. Saco, vai. Bom. Primeiro que David Denton é uma literação que me lembra muito os nomes de super-herói. Caraca. E me lembra que é um dos elementos que eu acho bacana do Corpo Fechado, Unbreakable. Que é um filme que foi mal vendido aqui, porque botaram um Corpo Fechado que parece que é um nome sobrenatural. Sim. Né? E pra tentar fazer o pra a galera que foi no cinema pensar que era uma continuação do Sexto Sentido. Então, por causa disso, que não tem nada a ver com o sobrenatural, é completamente sci-fi quadrinhos. Uhum. E aí venderam muito mal o filme. Então, eu lembro muito desse filme que foi uma galera pro cinema pra ver a continuação do Sexto Sentido e ficou puto que era um filme de super-herói, sabe? Eu fiquei muito puta que era um filme de super-herói. Queria dizer. E ele é o David Dunn, né? O personagem do... É a literação também. E a outra coisa é que o David Denton aí, ele nasceu em 90. Então, a minha pergunta pra mesa é: o que vocês lembram de 1990? Boa pergunta. Essa é uma excelente questão, porque em 1990 eu tenho a minha primeira lembrança esportiva. Eu tinha 4 anos de idade e eu vi o Coringão sendo campeão brasileiro. Eu lembro muito bem do Tupanzinho sendo carregado pela galera. Então essa foi a minha primeira memória afetiva esportiva. E aí em 91 eu lembro do Senna sendo campeão. Mas 90, a minha memória de 90 é o Coringão sendo campeão brasileiro pela primeira vez. Olha. Eu lembro. Bom, eu tenho a mesma idade do Bruno, então eu também tinha 4 anos. Eu também tenho a memória esportiva. Foi ano de Copa, né? E eu Exato. lembro da gente pintando a rua, do meu avô pintando a rua. Porque, enfim, eu sou uma pessoa de subúrbio, né? Então, pintar e arrumar a rua para a Sim, Copa nos anos verdade. 90. Eu lembro muito disso, muito mais do que o esporte, evidentemente. O que que você lembra, João Paulo? Você é um pouquinho mais velho que a gente. Ah, eu lembro da Copa de 90, eu lembro que a Argentina eliminou o Brasil. Aliás, caralho, a gente falou da Copa de 90, isso eu não lembro, tá? Isso eu Ah, sei porque eu peguei não, cara. os jogos gravados em VHS, mas o primeiro jogo do Brasil na Copa de 90 foi contra quem? A Escócia. Escócia, olha só. Olha aí. Demos a Olha volta. só, eu queria dizer que se o próximo artigo da Wikipédia sair para artigo de esporte, eu vou largar vocês dois conversando sozinho e eu desisto desse podcast. Porque, na moral, não aguento. Não, mas assim, eu ia falar que eu lembro do Brasil sendo eliminado pela Argentina, e eu lembro que daí veio a minha eterna ojeriza pela Argentina no futebol, assim, Pode crer. sabe? Tipo assim, cara, é tipo assim, ah, o time do Brasil, a seleção, tal, vai ganhar a Copa, tal, não sei o quê, e a Argentina tirou o Brasil. Então, assim, cara, eu nunca vou torcer pra Argentina, assim como eu vi a final de 98, eu nunca vou torcer pela França. Foda-se Exatamente. que o time deles era o melhor de longe da última Copa. Eu nunca vou torcer para eles. Foda-se que eles têm um futebol, sei lá, bonito ou eficiente ou Tá taticamente correto, melhor. correto. Não dá para torcer para eles, cara. Tipo, Exato. a Espanha lá, que nego era bolado com eles que ganhavam tudo, tal, não sei o quê. Eu não tenho nada contra eles, porque nunca me eliminou, sabe? Exato, exatamente. Agora, a França me eliminou, a Argentina me eliminou, então assim, é contra ele, nunca vou torcer pra esses caras. Então, essa galera que fica assim, ai, essa rivalidade do Brasil e Argentina no futebol é tão boa. Não, cara, eles são irmãos como os povo sul-americano, estão sempre Exato. fudidos aí com o FMI, que nem a gente, tal, não sei o quê. Futebol, bicho, não é pra ganhar, é pra perder, foda-se, sabe? Exato, sempre, sempre. Mas o Bruno que levou a conversa pro futebol, Eu? caralho, que Que isso, saco. cara? Ah, o que eu ia falar que eu lembro de 90, na verdade, tem nada a ver com esporte, é Freedom 90, que é a música do George Michael, que é maravilhosa, que foi lançada, obviamente, com esse nome, em 90, né? Meu irmão, olha só. Não lembra? Freedom? Não, Freedom. lembro de Freedom, mas não sabia que era lançado em 90. Não, o nome da música oficialmente é Freedom 90, né? Ai, olha só, Verdade, anos 90. eu sabia o nome e sobrenome do Rugby Union, João Paulo sabia o nome e sobrenome da música do George Michael. Olha só. Exatamente, Que exatamente. beleza. Quebrando os paradigmas, estereótipos, etc. Exato, exato, exato. Muito bom. Bom, eu acho que é isso. Essa é tudo. Michael, que é uma música muito marcante, acho que é uma Caraca, bela é isso há canção. 15 minutos. Vamos mudar de assunto, pelo amor de A Deus. gente não viu o rosto do David Denton. Ah, meu Tô Deus. curioso agora Tá pra ver bom. uma Vou jogar na imagem. Wikipedia aqui, pronto. Ai, meu Deus. Ah, é um belo rapaz, ele parece o Ele tem Thor. cara de escocês. Deixa eu ver se ele é bonito. Ele é Tem cara de bonito. escocês. Cara, é um louro parrudo, assim. Ele é um É. louro parrudo. Sim. Achei bizonho. Bom, se ele joga rugby, né? E é da Escócia, faz É, sentido. eu esperava ser ele Tem que parrudo. ser um louro parrudo ou um ruivo parrudo. Só que das duas opções. Então acho que essa foi a contribuição de David Tento aqui para o Ao Acaso. Se Parabéns. vocês não conheciam David Denton, agora quando você tiver aí Conhece menos. qual é o programa de bate-papo da moda aí que os jovens estão usando agora? Sei lá, eu, cara, qualquer um. Mas quando você estiver aí no bate-papo do UOL aí da geração de vocês, você puxa aquele papo assim, sabe quem é David Denton? Deixa Já eu ouviu perguntar. falar que David Né? Pô, se a pessoa souber quem é David Denton, é porque ela também ouviu esse programa. É exatamente, a única chance. O cara vai receber vários recados se a gente tivesse um Twitter. Tá acontecendo no Brasil que a turma tá falando de mim. Ai, ai. Bom, vocês querem aleatorizar mais um artigo? Vamos mais um. Bora mais um. Cara, qual a chance de cair pro esporte? Esporte não é possível, são 6 milhões de artigos. Realmente, até agora, vamos ver. Vamos lá, 1, 2, 3 e ao acaso. Julian Ruderias, olha aí. Ah, Quem é você? Pessoas, é outro, tipo de pessoa. Vai ser um podcast. Pessoas, hoje tá pessoas. Hoje tá temático de pessoa. Engraçado que meus testes anteriormente não teve nenhum de pessoa. Que coisa. Bom, temos aqui então o que eu assumo ser Juliano. Primeira pergunta pra mesa, calma. Antes de ver quem é esse cara, primeira pergunta pra mesa é: como se pronuncia esse nome? Ah, é espanhol, tem que ser Julian, né? Julian, no caso. Cara, gente, tem acento, é Julian Ruderías. Julian Ruderías. É, Julian Ruderías, olha que bonito. Julian Ruderías. E Loyot. É Loyot aí, ou é Loyot? Aí. Outra literação, João Paulo. É mesmo? Aí, eu também, tá vendo? É a Wikipédia. A Wikipédia é sinistra hoje. É verdade, caraca, tio. Tá bizarro. Bom, nós temos então o Juliano Ruderías e Loyot, nascido em 16 de setembro de 1877 e falecido em 19 de junho de 1918. Velho, esse cara. Coitado. Morreu. Amor. Morreu. Juju morreu, não acredito que Juju morreu. Cara, nós três fizemos uma piada que é tão idosa, mas tão idosa, porque quem é que tem a referência de Escolinha do Professor Raimundo? Ah, mas teve reboot da Escolinha da esses anos aí. De 2020. Tá em voga de novo. É, teve reboot. É, e o Adnet que faz, o Rolando Lero que fazia essa piada, não era? Era o Rolando Lero, sim. Hoje em dia é o Adnet que faz, então não estamos tão longe assim, não. Tá bom. Cara, eu tinha professor de história que fazia esse tipo de piada. Uhum. Então era tipo Pedrinho. Pedrinho era o Pedro II, né? Que o pai era o Pedrão. Claro. Aí Pedrinho falou isso. Pedrinho ligou pra Inglaterra e falou isso. Tipo assim, esse tipo de piadinha Rolando Lero, que você, criança, né? Tipo, sei lá, 12, 13 anos, que tá com a história do Brasil, você acha, cara, de Pedrinho, que maneiro, né? Tipo, Bom, aqui nós temos Julián Ruderías, que era um historiador espanhol, sociologista, crítico literário, jornalista, sociólogo, no caso, né? Sociólogo. E intérprete do quê? Não sei. É, então, esse é aquele maluco que a gente fala que, né, é até um lugar comum, meio idiota. A gente fala que é o fulano renascentista, né? O cara de muito talento. Assim. É, sim, sim. O cara jogava nas 11, pelo visto, né? É porque naquela época poucas pessoas se educavam, né? Então acaba quem se educando acaba fazendo um monte de coisa, imagino, né? É, então, mas eu acho que é uma coisa de um currículo multidisciplinar, né? Que sim. Hoje a gente vê pouco, né? Hoje a gente vê a pessoa se especializando cada vez mais, né? Sim, é verdade, verdade, verdade. Bom... Alguém conhece o Julián Ruderías? Eu imagino que bom, você. Bom. Ele nasceu em Madrid, família, né, prominente, aquela coisa toda, aparentemente. A mãe dele era francesa. Aos 17 ele começou a trabalhar. No ministro de. No Ministério de Estado, acho que é isso, espanhol. E aí depois você mudou para Paris. E é isso aí, nós temos esse cara aí que his main work, olha lá, o principal estudo dele foi sobre a Black Legend, em que ele denunciou as tendenciosas e não objetivas propagandas sobre a Espanha, seu povo e sua cultura. Olha que interessante, o que é essa Black Legend? Cara, aí a gente tá indo longe demais, porque, veja, outro artigo, justo. Continue acompanhando, que daqui a 6 milhões de cliques a gente chega no artigo da Black Legend. Bom, não, mas acho que vale o mouse over. Assim, o mouse over mouse, é mouse, mouse, mouse. A definição básica. Justo. Era uma, aparentemente uma propaganda anti-espanhola e anti-católica. Que curioso. Então, basicamente, o que você tem nessa época, e o que eu imagino que deva ser, obviamente eu não tô aqui lendo o negócio da Black Legends, mas deve ser, tipo, impérios brigando. Deve ser propaganda da Inglaterra sobre a Espanha. E, assim, impérios brigando, eu estou torcendo pela briga, sempre. Tá. Então, torcendo pela briga, porque é tudo um bando de filho da puta. Agora, nosso amigo Julião aí, eu... Julião. Leão. Eu devo dizer que eu sinto aí a dor dele, porque basicamente o maluco era um frila, né? Tipo assim, ah, tem um trabalho aqui de jornalista, de tradutor, tô fazendo, sabe? Então assim, eu sinto a dor dele, é o cara que tinha que se virar e fazer um monte de coisa. Frila nada, esse puto devia ser rico, João Paulo. Ah, ele era rico. Essa coisa de intelectual rico pra ser esse monte de coisa. Uhum. Não, tem pena não. Ah, nós temos, o cara, assim, desculpa a família aqui de Roderias, mas não me parece uma pessoa muito... O David Denton era mais interessante que o Roderias. Eu também acho. Eu acho que a gente pode tentar o terceiro, hein? Exato. Perdão aí a família, diga. Uma última questão aí, que nosso amigo morreu em 1918, então assim, ele morreu no último ano da Primeira Guerra, né? Você se bobear... se bobear, morreu de gripe. Vamos ver. É que aqui não tá dizendo, né, cara? Não tá disse. Dizendo... De que ele morreu? Se bobear, morreu de gripe, 18? Aqui no parágrafo da biografia tem... O segundo parágrafo começa com... Years after his death. É, então, mas aí já... Diz o que ele morreu. Já morreu, já foi. Bom, ele morreu, né? É, porque assim, se ele tivesse morrido de gripe ou na guerra, estaria aqui, né, eu acho, né? O cara foi pra guerra. Ele morreu porque tropeçou e caiu e ainda não tinha penicilina. E assim, também, assim, longe de mim criticar o Julián. Mas com esse currículo, acho difícil que mandaram ele pra guerra. Porque pra guerra só ia os vagabundos, só ia os fudidos, entendeu? Justo. Eu não sei se ele iria pra guerra. É justo. Ah, no meu coração ele morreu de gripe, e aí a gente liga com o nosso próprio ano de pandemia, e é isso aí. No meu coração ele era MEI e fazia todas essas funções para tentar complementar a renda, tá certo? Beleza, vamos para o terceiro artigo, gente. A gente pode fazer até, inclusive, editar o artigo da Wikipédia com os nossos próprios... É arrumar gente de ser banido da Wikipédia, né, cara? Bora aqui, o terceiro artigo ao acaso, então. O que, que vamos lá? Se for outro nome, vai ser bizarro. Outra pessoa vai ser bizarro. Meu outra Deus do que? Céu! Uma cidade! Uzem é uma cidade, um da vilarejo. É uma vila, um vilarejo no município de outra coisa. De Criva Palanca da Macedônia do Norte. Rapaz do céu! Macedônia do Norte, pelo menos. Macedônia, deve ser aí um desses que fragmentou da antiga Iugoslávia, né? É, pois é. Mas eu não sabia que tinha. Eu sabia que tinha Macedônia, mas não Macedônia do Norte. É, pois é, não sei. É que lá também muda nome de país muito frequentemente. Sim. Eu tenho uma pergunta pra mesa. Vai. Se eu desse um alfinete e um globo, porque aqui a gente sabe que a Terra é redonda. Ao contrário de outros lugares da internet, aqui a gente sabe que a Terra é redonda. Certo. Se eu desse para vocês um globo terrestre e um alfinete e pedisse aos senhores para localizar a Macedônia, como vocês se sairiam? Olha, localizem, por favor, a Macedônia no mapa. Eu diria que eu acerto com uma margem de erro de meio continente. Ah, justo, meio continente. Eu sei que é ali naquele cantinho mais pro leste europeu. É ali também. Botaria por ali também. Os americanos que não conseguem apontar nenhum país no globo terrestre. Sim. É o que eu falaria, mas sairia melhor que o norte-americano. Exatamente do vídeo do Jimmy Kimmel pedindo para os americanos padrão apontarem qualquer país no mapa. E eles não conseguem apontar nenhum país no mapa. Eles não conseguem apontar nem os Estados Unidos, cara. É bizarro. É bizarro. É muito rápido, porque assim, eles reconhecem o mapa dos Estados Unidos quando vem o mapa dos Estados Unidos, né? Porque isso é martelado na cultura deles. Mas se você dá um mapa global, eles não sabem onde os Estados Unidos está no mundo. É muito bizarro. É muito bizarro. Mas enfim, cara, esse vídeo é maravilhoso, procurem esse vídeo. É Jimmy Kimmel, Gabriela? Eu acho que é do Jimmy Kimmel, sim. Ah. Cara, um dos Jimmys. Esse vídeo é maravilhoso porque, assim... Melhor do que esse, só o do último livro que você leu, que o cara fala. Peraí, explica direito. Esse vídeo do último livro é maravilhoso, porque é, tipo, os repórteres do Jimmy Kimmel na Times Square, eu acho, perguntando pros transeuntes qual foi o último livro que eles leram. E ninguém conseguia, tipo, nem roubar, nem dizer, tipo, a Bíblia, sabe? Teve um cara que falou o Rei Leão. O livro, o Rei Leão, aí o cara, é. Um outro que a gente, cara, a gente viu esse vídeo aqui em casa e a gente falou, tipo, era o cara falando, ah, qual foi o último livro que você leu? Mob Dick, a gente, caralho, Mob Dick, o cara acertou. Escrito por um cara chamado o quê? Horse. Não. Foi o contrário, Gabriel, tipo assim, Mob Dick, a gente, caralho, um maluco que sabe. Aí o repórter, ah, Mob Dick, o livro? Aí o cara, não. Mob Dick é o autor. Eu li o livro do Mob Dick. E o livro chamava Horse. É um livro chamado Horse. Que? O autor. Essa piada do autor Mob Dick que escreveu o livro chamado Cavalo virou a piada corrente aqui em casa. Ai, meu Deus, que genial. Nem aquele autor, o Mob Dick. Mas sim, acho que a Macedônia do Norte, ela é a antiga Iugoslávia que foi se quebrando. Até essa Macedônia do Norte. Eu lembro, porque isso, inclusive, eu tava na escola quando ocorreu a quebra, né? Sim. E eu lembro da gente estudar, então, tipo, quebrou. Uhum. Na época quebrou, acho que em 4. Nossa, até tá errado, e aí eu não passei na prova. Mas enfim. ele quebrou em 4, mas que eu lembro que antes mesmo de acabar os anos 90, sim, esses 4 já tinham se fragmentado em vários outros, assim. Então, né, a gente estudou muito isso na escola por causa da guerra do Kosovo, né? Sim. Que foi a puta guerra dos anos 90, na verdade, né? Foi o conflito dos anos 90. Eu acho que foi o. Não, quer dizer, sempre teve conflito, por exemplo, que nunca acabou, né? Da faixa de Gaza que continua até hoje. Né? Ah, sim. E esse nunca acabou. Mas esse já vinha adiante. Eu acho que Kosovo foi o grande conflito de genocídio, uhum, de uma população não negra. Porque, uhum, hoje em dia, se ocorre alguma coisa na África, quando ocorre alguma coisa, verdade, que chama a atenção da mídia mundial, né, uhum, a gente ainda vê alguma coisa da África sendo noticiada. Porque naquela época, tinha até uma frase famosa de um jornalista brasileiro, se não me engano, que o cara falou que... Perguntava pra ele por que não tinha coisa da África na televisão, e o cara falou, a África não é factual. Nossa, tipo, se a gente colocar coisas que estão acontecendo na África na TV, as pessoas vão mudar de canal, sabe? Cara, é isso, né? Tipo, até porque, e tipo, anos 90, se o que chegava pra gente era o Kosovo, você pensa que eu acho que foi em 94 o massacre de Ruanda. Né? Sim, não, então é verdade. O pau tava comendo na África, mas esse era o conflito que era digno de atenção da TV, uhum, mundial. Né? Porque era gente branca e europeia. Na Europa, pois é. Né? Uhum. Era outra parada. E sim, acho que teve a guerra do Iraque, iniciozinho dos 90. Sim. Depois sim. Teve a guerra do Kosovo, foi, né? Foi tipo. Sim. A parada da... E aí era muito engraçado, né? Porque aí você tinha, sei lá, 94. Desculpa, Gabriela, voltando para esporte. Croácia. Caralho, João Paulo. E aí, camisa croata. Ah, parece cantina italiana. Assim, gente. Esses caras estavam, tipo, ontem matando gente na guerra, assim, sabe? Na verdade, foi na Copa de 98, desculpa, Gabriela. Copa de 98 que teve a Iugoslávia e a Croácia na Copa. Foi a última competição da Iugoslávia. Depois aí virou Sérvia e Montenegro, virou demônio. Agora acho que é só Sérvia, só Montenegro. Agora é só Sérvia, é? Pois é. A Sérvia é o equivalente da Rússia da Iugoslávia, uhum, né? É o maiorzão que fagocitou todo mundo e depois foi liberando aos poucos, né? Pois é. E o fato de ter Macedônia do Norte talvez sugere ter a Macedônia do Sul, imagino, né? Sugere que talvez a Macedônia tenha separado. Porque eu lembro que uma das divisões da Iugoslávia foi a Macedônia. Sim. Gente, enquanto vocês estavam aí falando de esporte, eu fui colocar o Zen no Google Imagens. Boa, Google Imagens. Zen. Cara, não tem nada em o Zen. Tem três casas, pasto, um rio, uma estrada asfaltada. Porra. E é isso. É aquilo, e né? Acabou as imagens de José. A igrejinha, a agência do Banco do Brasil. O coreto? Cara, não tem. Olha, as imagens que eu achei não tem nem coreto, assim. Falando nessa que você tá falando, eu tô vendo aqui na Wikipédia, a população no último censo era de 256 pessoas, cara. Sim, eu falei, não, tem três casos. É o vilarejo, velho. É o vilarejo, né? Rapaz do céu, olha o tamanho do negócio. Que bizarro. Bom, Macedônia. Estiveram na Macedônia já, pessoal? Alguém já foi pra lá? Porra, não. Né? Não, né? Não, eu não tive. Aliás, eu não tive nenhum lugar do leste europeu como um todo. Tá aí. Não, que é uma pena. É, pois é. Pra fazer pós-pandemia. Aí, falando em leste, qual foi o mais ao leste que vocês já foram no globo? Putz, cara, eu sou um pouco viajado. Acho que o mais ao leste que eu já fui no globo foi o Rio de Janeiro. Porra, Bruno. Eu acho que foi, a não ser que lá nos Estados Unidos tenha algo mais a leste, talvez tenha, né? Se eu olhar no mapa direito. Não sei, acho que não. Será que nosso fuso horário é na frente deles. É, cara. então não. Então acho que o mais a leste foi o Rio de Janeiro, que eu fui. A costa leste deles é uma hora atrás da gente no mundo. É, então não. Então realmente foi o Rio de Janeiro, no casamento do Felipe. Você nunca foi pro Nordeste? Nordeste é mais ao leste? Nunca fui, pois é. Sou pouco viajado. Pois. E vocês? Eu tô tentando pensar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que foi Amsterdã. Cara, eu não... Assim, tecnicalidade, tá certo? Eu não visitei o país, mas eu estive em solo alemão. Não, então se esteve. Que o avião fez escala lá. Então, assim, foi o mais ao leste que eu já estive. Não, esteve. Como que esteve? Esteve lá. Pisou. Tá lá. O avião fez escala em Munique. Então, já pisei em Munique. Pisou. Ah, gente, tá bom. Vamos parar de falar de viagem, que tá me deprimindo, porque a gente não pode sair de casa por motivo de pandemia. Então... Mas podemos viajar pro norte da Macedônia em nossas mentes. Exato. Eu falo do norte da Macedônia, a Macedônia do norte, né? Não quer dizer que é a nossa Macedônia. Norte da Macedônia. É o norte da Macedônia do norte, inclusive, porque o Zen fica no norte do, né? Enfim, vocês entendem. Olha só. É, pois é. Com 256 pessoas. Vocês iriam para o Zen para visitar? Não, aparentemente não tem nada, né? Não, cara, de graça, eu iria. Duvido ser de graça. Se tivesse passagem de ida e de volta, eu iria. Ah, só de ida, eu não iria, não. Aí, o Zen, patrocina a gente, que estamos aqui fazendo propaganda da vila de vocês. Exato. Em plena agora, eu tô aqui, cara, eu tô completamente idiota. Mas, tipo... Na minha cabeça, eu tô aqui pensando que o Zen, porque começa com vogal, então eu tenho essa coisa de sei lá, filme, livro de mistério, coisa assim, que coisa que começa com vogal, já acho meio bandeiroso, se não é um anagrama, se tá escrito ao contrário. Ai, meu Deus. Caraca. Deixa eu ver no Google Maps só aí, pô. Tem um local novo. Eu pensei que o Zen é um anagrama de Muse, que é uma banda que eu gosto muito. É verdade, mas é com S no caso, né? É. Eu achei que você ia falar o Zen Bolt e a gente ia voltar pro esporte. Não, aí é trocadilho infame, aí não é comigo, não. Será que é isso aqui no mapa que a gente tá vendo aqui? Deixa eu ver. Acho que é. Não sei, hein? Satélite, vamos ver. Ah, o Zen que eu achei, realmente. Você já passou pro modo full modo NSA de. Vigiar o Zen por satélite, assim. Porra. Deixa a galera de Zen lá, pô. Deixa os 250 pessoas de Zen. Ah, meteu até um Street View aí, ó. Olha aí o Zen, olha que beleza. Tamo de parabéns. É eu falei, cara, eu falei que não tinha nada em Zen, caceta. Será que tem crime em Zen? Quais são os crimes de Zen? Não deve ter, né? Cara, alguém já deve ter assaltado esse mercadinho aí que você tá... De passagem, né? Que eu imagino que alguém de Uzen que cometa um crime em Uzen vai ser pego muito, muito, muito facilmente, né? Então, assim, exatamente. Ou ele tem que cometer o crime e fugir de Uzen, ou é alguém que não é de Uzen cometendo o crime e saindo fora. Cara, eu achei muito simpático essa vendinha aqui, na moral. Olha só. É muito perturbador eu ficar no Google Maps comentando a galera. Isso parece qualquer vendinha de beira de estrada do interior do Rio. Parece, eu senti, sabe, quando eu passo na estrada assim, realmente? É tipo, na região dos lagos, que é coisa assim, pois até, até a região serrana, indo pra Petrópolis, você passa umas vendinhas assim, meio da estrada. Ah, tá aí, cara, eu achei simpático, cara. Eu já tô imaginando, sei lá, tipo... Acontece um roubo numa vendinha de Uzen e aí a galera da Macedônia, o CSI da Macedônia, começa a investigar e acaba chegando no Bruno que tava aí manchando. E pesquisa. Tipo, buscas no Google por Uzen. Aí tem lá, Brasil, aumento de 1 milhão de %. Mas, tipo, é esse cara aqui, ó. Esse cara que tava manjando exatamente essa vendinha. Rolou uma conspiração internacional pra roubar a vendinha de José. Exato, né? Crise institucional Brasil e uma Norte Macedônia. Caralho, é assim que os incidentes diplomáticos começam. Assim. Quando a gente vê, a gente tá o quê? Numa guerra com a Macedônia. Perdão, Brasil. Bom, cara, é bom que eu sei que se a gente entrar em guerra com a Macedônia do Norte, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra Macedônia do Sul, porque eu sei que eles não gostam do cara do Norte. Vocês pararam, pô? É possível, exato. Vai ser nosso aliado, o cara do Sul, pô. Ele é diplomático no Gente, tá bom, cara. Tudo bem. Bom, eu achei simpática o Zen, eu passaria, se eu soubesse dirigir, porque eu não sei dirigir também, então de carona eu passaria e compraria aqui uma Coca-Cola aqui. Não sei se tem Coca-Cola, porque Coca-Cola é muito capitalista, né, eles estão mais pro leste, de repente... Óbvio que tem Coca-Cola. É, cara, de repente tem uma Coca-Cola. Tem muita coisa, Zen, que eu poderia... Você acha que não tem Coca-Cola na China, tem Coca-Cola. Bro? Tem Coca-Cola pra caralho na China. Sim, tem um bagulho aqui, inclusive, hein. Achei simpático, gostei. Do CSI. Exato, né? Bom, senhores, é isso. Vocês querem aleatorizar mais ou estamos bom de tempo? Quanto a gente tem de tempo? A gente tem 50 minutos. Dá pra fazer mais um aí. Vamos fazer mais um. Ó, a gente teve duas pessoas, um lugar. Eu tô achando engraçado. Vambora. Quase uma dedanha. Ó, uma casa. Ah, pronto, chegou. Oba, planta, adoro planta. Planta é a editoria da Gabriela. Cleome Viscosa, conhece? Não conheço, vamos olhar. Cleome. É conhecida como Asian Spider Flower, a flor. Sabe o que é legal ver nas espécies da Wikipedia? Que eu acho que a Wikipedia faz um trabalho muito legal nisso. É o Reficofage. É ali o reino, classe, ordem, que eu acho legal. Planta, traqueófitas, angiospermas. Cara, é uma florzinha do campo qualquer aí, né? É do campo, aí que a gente tem que saber. Aonde fica isso aqui? É Asian, será que é na Ásia? Não, tem em todo lugar. América, África, Ásia. Não tem um nome. Volta para aquela pergunta que eu falei do início. É de comer? Olha, você pode comer. Você pode pôr na boca, você pode comer. Olha, é bonita, hein? Mas você morre se você comer? Olha, eu não gosto de... Essas plantas que tem pelinho assim, eu acho melhor ficar longe. Peraí. O seu conselho de profissional, tipo, caraca, me perdi no meio do nada. Evita. Evite plantas de pelinho. Assim, diz uma salada de pelinho que você come. Não tem. Kiwi é uma fruta que tem salada. Pelinho. Mas kiwi foi feito no laboratório, não conta. Não é nem natural. É verdade, não é isso? O vídeo é essa verdade aí, pá. É o quê, Bruno? Dizer que o kiwi foi feito pro laboratório. Cara, não, me conta mais. A gente falou da Nova Zelândia mais cedo, os nativos da Nova Zelândia são chamados de kiwis. Mas é por causa do bichinho, não? Da ave, né? Da ave, falando... sim. De qualquer forma, kiwis. A grande conclusão a que chegaremos nesse podcast, eu não sei se alguém vai querer ouvir essa merda que a gente tá gravando, mas a grande conclusão a que chegaremos é que é isso, tá tudo conectado nesse bioma, nessa terra que a gente vive. Exato, a gente tem mais valor. Somos um com o universo é um conosco. É Gabriela, isso. Gabriela, você que entende das plantas, que presta atenção na aula de biologia, do Reficofage aí da planta, o que você tira? Porque eu lembro do termo angiospermas. É verdade. Mas o que que isso quer dizer? Porque assim, reino planta, até aí beleza, aí eu também sei. Planta não é animal, beleza. Exato. Agora, dos de baixo, até onde você consegue tirar significado? Porque eu não consigo depois daí. Bom, tudo bem. Então vamos lá. Reino planta. Certo. Classe traqueófitas. O que são traqueófitas? Traqueófitas são plantas com sistema vascular. Então, são plantas que elas têm... Se você cortar, ela sangra. Não. são plantas que têm um sistema vascular eficiente, ao contrário, por exemplo, das briófitas, que foram as primeiras a colonizarem a Terra e tinham um sistema ruim. Briófitas são tipo musgos, samambaias. As plantas, as traqueófitas, são as que já podem crescer mais. As que dão origem às árvores que a gente vê aí. Por quê? Porque o sistema vascular delas permite que água e compostos cheguem legal. Mais longe. Bacana. Sabe o que é legal disso que a Gabriela tá falando? Que assim, ela pode estar inventando disso. Que eu não tenho como contestar. E falou bem, falou com segurança. Eu tô acreditando nisso. Mas, cara, eu tô falando que tá tudo conectado porque eu tô imersa em bibliografia de plantas. Olha aí. Justamente porque eu tô escrevendo um romance sobre plantas. Então eu tô imersa nessa bibliografia. Tô falando que tudo. Ah, que animal. Aí sim. Aí caímos no artigo. Caímos que a pessoa domina. Não, eu não domino porque, obviamente, eu não sou, né? Eu sou só uma curiosa. Mas, vamos lá. Traqueófitas são plantas vasculares. Angiospermas são plantas que dão flor. Bacana. Porque a flor, aí eu posso estar falando bastante besteira, ela é o... Ah, não vou falar isso, na verdade. Consegue daí? Fala. Não, fala. Não, eu tô curiosa pra ouvir. A flor não tem a ver com a reprodução, não seria numa forma muito equivocada, é o esperma? Isso aí até eu sei. Da flor? Sim. É horrível dizer isso? Tá certo. Então, não, por que seria horrível dizer isso? É pra reprodução, sim. Sim. Aliás, não posso... Como é que se pronuncia o nome dessa planta aí? Que é o seguinte, esse nome... não sei, se ela tinha. Tem ali os nomes vulgares dela, né? Mas o nome da espécie mesmo, vem do latim, né? Então temos uma latinista aí no podcast. Olha aí. Não, mas, eu sei ler algum latim, eu não sei pronunciar o latim, porque, veja, ninguém pronuncia o latim. Mas eu queria falar uma coisa, que o Bruno levantou uma questão interessante, e eu andei lendo bastante sobre isso, sobre essa questão da flor e tal, da reprodução, e o Bruno ficou assim, eu posso falar isso? Eu falo, não posso. E a gente chega a um negócio que é interessantíssimo, porque hoje a botânica é uma ciência... meio anódina, meio baunilha. Eu só, ok, plantas. Porém, no século XVIII, enquanto a botânica estava na moda na França e na Inglaterra, era a ciência que as pessoas usavam para falar sacanagem. Tipo, maravilhoso. Por conta das classificações das plantas, especialmente do Linneu, que é aquele cara que inventou o sistema de classificação dos seres vivos que a gente usa hoje, meio que isso levou a toda uma retórica que foi usada até por escritores e satiristas da época para falar putaria. Então, os órgãos sexuais das plantas referenciavam órgãos sexuais das pessoas. Fulano deu uma planta grande para alguém, assumia um outro sentido, sabe? Tipo, fulana tinha frutos voluptuosos, assumia um outro sentido. Então, veja, é muito legal a gente pensar que um negócio que pra gente hoje em dia é só, tipo... ok, já foi motivo de putaria séculos passados. Eu acho isso bonito, sabe? É legal. Eu acho bonito as metáforas que as pessoas usam pra falar putaria através dos séculos. E fico muito curioso como é que as pessoas faziam isso na antiguidade. É legal você trazer isso. Como é que as pessoas comunicavam a sexualidade. É interessante. Gostei. Bacana. Cara, por exemplo, ali pelo século XIV, ali na metade da Idade Média, você não precisa ir muito longe, não, você tem uma série de metáforas engraçadíssimas que precisam ser decodificadas da poesia medieval. Por exemplo, a poesia medieval galego-portuguesa tem uma série de metáforas que, se você ler um poema hoje em dia, você fica assim, tipo, tá falando, esse poema fala de um cervo que foi num lago beber água. Só que o cervo é uma coisa, o lago é outra coisa e beber água, meu filho, é outra coisa completamente diferente. Então, assim, eu gosto de pensar nos códigos de putaria através dos séculos. Bonito isso. Tudo isso da plantinha aí que a gente... Excelente. Cara, isso me lembrou de um... não é uma tirinha, né? Mas assim, é publicado no formato de webcomic, mas na verdade é só um cara fazendo piada com pinturas antigas. Uhum. É... agora até esqueci até o nome, não sei se é This is Classic, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome da parada, depois se eu lembrar eu falo com vocês. Mas é engraçado que o cara tem meio que um subtema dentro dessas tirinhas dele, né? É tipo assim, mostra a tirinha lá com o cara olhando pro pulso e ele fala, porra, cadê esse entregador que falou que ia chegar em 20 minutos? Sabe? Tipo, faz piadas atuais com coisas de pintura antiga. É o mote da tirinha como um todo. É, só que tem uma piada recorrente que ele faz, que é grandes momentos da pintura fálica. E é a quantidade imensa de quadros que você tem personagens segurando objetos fálicos no lugar onde realmente seria o falo do cara. Então, assim, é imensa a quantidade de pinturas, uhum, de malucos segurando lanças ou espadas em riste saindo exatamente da região pélvica, entende? Então, assim, well, não é por acaso, né? É tipo, claro, sim. Era um tema comum, um motivo comum da pintura. Eu espero que saia no aleatório mais códigos de putaria, porque é um assunto... É um assunto que me interessa mais do que esporte, na verdade. Ficaremos atentos a qualquer código de putaria. Procuraremos códigos de putaria em qualquer artigo que apareça. Eu acho, aliás, também isso é muito dos papos aleatórios, né? Que, tipo, tudo acaba virando putaria em algum momento. Horas, horas. É? Mas, Gabriela, você estava dizendo dos angiospermas, mais algum outro tipo Não, eu acho que a partir daí eu já não consigo mais. Angiosperma, na verdade, é semente. Eu falei em flor, mas na verdade é semente. É, depois, cadê o artigo? Depois. Aí depois já fica muito específico para mim. Eudicotes rosides, que deve ser não. Aí eu já não sei mais. Eu chego só em angiospermas, só certo. Eu sou uma pessoa de humanas, afinal de contas. Não tô aqui falando do mundo natural. É, eu encerrei esse assunto por mim, porque eu não sei mais nada. Ah, nem começamos. Ó, por que, por exemplo, ela é a flor aracnídea asiática? Eu acho que é por causa dos pelinhos. Cara, você tá. Olha, não, ele inculcou os pelinhos, O que mais de aranha tem aqui? Tem esse artigo em português pra ver se a gente tem um nome não, em português? Não, eu procurei, eu não achei. A tradução que tem no Google, ela é a tradução do próprio nome, Cleome Viscosa. Então, porque assim, ele chama de Spider Flower. Então, assim, pode ser porque a flor tem algum formato que lembra algum tipo de aranha local. Sim, sim. Pode ser que seja uma flor que especificamente... atrai aranhas e que aranhas gostam de formar sua teia usando essa flor como base. Duvido. É, sei lá. É uma flor bonita, eu até acho bonito essa flor aqui, inclusive. Deixa eu jogar no Google pra ver ela mais de perto. É bonitinha, sim. Ela não é feia, mas ela acho legal. Eu não conseguiria reconhecer se eu tivesse. Ah, jamais. Jamais. Tá maluco. Cara, mas isso me lembrou, por exemplo, assim, essa coisa de nomes que as pessoas colocam porque acham parecido com algo, né? Se você dá um nome por semelhança com algo que você já conhece. Uhum. Só que nem sempre essa semelhança é óbvia e duas pessoas vão olhar para aquilo e dizer que são semelhantes à mesma coisa. Uhum. E eu lembro do caso de um bicho, né? Aí mudando de reino de planta para animal. Mas eu lembro do caso do bicho, que é o popular... Firefox, claro. Que, como, né, traduzindo ao pé da letra, seria raposa de fogo, só que o nome do animal em português é panda vermelho, porque é o nome dele em algumas línguas também. Uhum. Então, assim, ele é uma raposa de fogo ou ele é um panda vermelho. E, na verdade, ele é um bichinho que parece, sei lá, um racun fofinho, né, e vermelhinho. Então, assim... cada um chama como quiser, sabe? É, parabéns. Então é muito essa coisa de... algum maluco olhou pra mim e falou, cara, isso aí vai ser a flor aranha, Spider Flower, porque é tô afim. Que me lembrou aranha, é isso aí, sabe? Sobre essa questão de observação, eu sempre penso em uma coisa que pra mim é muito desgraçadora de cabeça, talvez porque a minha... a minha capacidade visual seja limitada. Então eu tenho problemas para ver coisas visualmente, para visualizar na minha cabeça, eu não consigo visualizar as coisas direito. Mas uma coisa que me intriga é constelação. Constelação okay. É um negócio que me desgraça a cabeça. É o mesmo exemplo, né? Tipo, você tá vendo um leão aí. Não, jamais. Não só isso, mas tipo, que povos diferentes olhavam para o mesmo grupo de estrelas. Sim. Identificavam a mesma constelação, só que um chama, sei lá, de Air Fryer e o outro chama de iPhone, sabe? Tipo, uh-huh. Sim, mas como é que você tá vendo um Air Fryer e um iPhone? Né? Aí é que a galera fumava, né? É, mas a turma realmente é muita cratera de vinho, muita coisa louca acontecia naquela época. Não que hoje, né, seja muito diferente, né? Mas achei curioso aqui, a gente tem também as aplicações, oxe. A planta tem suas aplicações. Ah. Eu tô vendo que as folhas, né, macetadas, elas previnem aí a infestação de gorgulho, que eu procurei no Google. De gorgulho, gente. Olha esse tipo de bicho. Um inseto horroroso que me lembra Paulo Gorgulho, um grande ator que fez Pantanal. Excelente ator. Cara, excelente aí novela. A gente tá fazendo, cara, 6 graus de hiperlim. Mas também, aparentemente, as folhas podem ser usadas como pra ferida, né? Aparentemente, até de úlcera. E na Índia, a semente, que lá é chamada de jaquia, também é usada na culinária. Pra temperar e tudo mais. Isso responde a sua pergunta. Pode comer? Pode comer, João Paulo. Pode comer. Olha, é verdade. A semente pode comer. É, deve ser tipo gergelim, né? Gergelim, aquela coisa que tem gosto, mas você põe na comida. Foda. Sim, né? Dá uma parada. Não deve ser igual a flor do Jorge Tadeu, lembra disso? Caraca, a flor do Jorge Tadeu. Aí, tá vendo? A gente não precisa ir longe. O código da putaria tá ali. O Jorge Tadeu tinha essa folha fálica. Sim. Que as mulheres comiam e recebiam a visita dele durante a noite. Jorge Tadeu é uma referência que denuncia tanto a idade quanto a escolinha do professor Raimundo. Oh, mas tá bom. Sim. Esse plot é maravilhoso, cara. As meninas comendo planta na novela das 9, sei lá, que eu pra aparecer. Que novela é essa? Não lembro também. Que novela que era? Eu acho que era Pedra sobre Pedra. Vamos ver, Jorge Tadeu aqui. Eu lembro que a flor eu acho que era o Antúrio. Era um antúrio, era uma flor super fálica e tal. É, branca, né? Tinha um genete grande, é. Não era pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra, não, sim. Era? É, pedra sobre pedra. Aí sim, aí tá sabendo bem. Pedra sobre pedra, Jorge Tadeu, Fábio. Cara, eu criança, pra internet, eu era super noveleiro, cara. É, quem não era, né? Só tinha novela pra ver na internet. Tinha novela pra ver. Mas aí, é aquela época, a Gabriela odeia quando eu falo isso, é aquela época em que a idade faz diferença. Porque ela foi de 6 de janeiro a 31 de janeiro, cara, ela levou 7 meses, de 92. Então, assim... Meu Deus. Eu já tinha meus 9 anos, vocês tinham 6, então, assim, é muito mais fácil eu lembrar dessa época. Verdade. De... eu acho que eu só vou lembrar de Pedra sobre Pedra em algum rerun que teve, algum repeteco que teve, não sei se eu vi em 91 Pedra sobre Pedra. Mas a imagem de alguma atriz... fatiando, ela tava com garfo e faca fatiando a flor, cara. Era uma coisa na minha cabeça, cara. Que loucura. excelente. Bom, a Cleome viscosa é isso aí, turma. Cleome viscosa, vocês querem mais mas alguma? É Cleome ou é Cleome? Eu não conheço o latim. Gente, é isso aí. É viscosa ou é viscosa? Porra, leviosa, sabe? Ai, tipo, faz, cara. Mas ela é viscosa? É a pergunta. Então, essa é uma boa pergunta. Vale aquela regra do Rei Leão, viscoso mais gostoso? Não, eu já acho que não. Melhor não. A dica é a seguinte. Se tem pelinho e é viscoso, melhor desencanar da planta. A semente aparentemente é gostosa. Se usa na Índia, a Índia manja, né, dos seus temperos. Então, talvez a semente manda bem. Agora, o resto, prefiro ficar longe. Cara, provavelmente esse viscoso, eu tô aqui pensando que provavelmente esse viscoso deve ser alguma daquelas plantas que, se você quebra o caule, tem aquelas gelequinhas dentro, tipo um baboso. Tipo Pode baboso. Deixa eu ver qual é o nome científico da babosa. O visco vem disso, né? Não, o nome científico da babosa é aloe vera, né, Gabriela? Porra, deixa de ser burra. Aí é específico. E assim, esse é um, não sei se chama caule, né? Mas é um caule de respeito, né? Não é finíssimo como é de algumas flores. Esse aqui deve ter bastante. Não, mas eu tô aqui na especulação completa, assim, Não, e tipo. o pelinho que eu tô enchendo o saco, ele Caraca, é Pelinho. justamente pra prevenir, né, inseto de conseguir escalar. Sei lá, eu. Não é pra isso que serve os pelinhos na parada? Pra evitar predador de planta? Tô Eu inventando aqui. pode ser, mas acho que a principal função desse tipo de pelinho é o mesmo que era o nosso, que é regular a temperatura. Olha aí, aí temos um conhecedor. É a coisa da transpiração, né? Tipo, se ela é de algum lugar muito quente ou muito frio, o pelinho deve ajudar ela a manter uma temperatura boa para sobrevivência, sabe? Ou então, olha só, tô vendo aqui que ela é mais comumente encontrada durante a temporada de chuva. Talvez seja também para pegar água, né? Talvez, não sei. Mais Não, água. aí, tô falando, de novo, Reter mais água. seria o contrário. Se ela é encontrada na temporada de chuva, porque o lance aí seria ela perder água, não ganhar água. Ah, certo. A planta que precisa reter água é a planta que vive no ambiente mais seco. Aquelas plantas daquela família dos cactos e tal. Sim, É verdade. aquela planta que Cara. você vai olhar, que ela parece que tem até um plástico em volta, né? De tão. Tão denso que é aquela película dela, né? É, não sei, eu não sei. Eu acho que o Bruno tá mais correto na suposição dele de que os pelinhos servem para proteção da planta em vez de regulação da temperatura. Mas enfim, mais uma vez, eu tô aqui totalmente na base da especulação. Sim. Estamos todos. Exato. Excelente. Bom, e ela é bastante comum na América, na África, na Ásia. Então é bem possível que a gente possa encontrar aí em algum lugar uma cleome viscosa. Não, Eu acho. não precisa ir até o Zen para achar. Exato. Não, não precisa. Exatamente, exatamente. E o Zen nem tem, inclusive, no caso. Você não sabe. Você Ué. já Você não sabe. chegou na vendinha, perguntou pela Asian Spider Flower e te responderam que não tem, que tá em falta, tem, mas acabou. Não responderam. Pede a semente, né? A jaquia e tal. Não, aqui não tem. Vai ver nos potos piranga. Bom, cleome viscosa. Ah, interessante. Achei legal. E a gente encerra o podcast nessa nota de botânica? Eu acho legal. Acho legal a gente estar tá num tempo bom. Não precisa ser algo de 3 horas, assim. Não, pelo amor de Deus. Né? A gente aleatorizou bacana. Tivemos o quê? Duas pessoas, um lugar e uma planta. Como foi um começo curioso. Muito, muita dedanha, né? Muita É, vai ser dedanha. pra sempre, dentro de 6 milhões de possibilidades, Não até que. entrou muito, sei lá, um conceito qualquer, sabe? É, a gente não foi muito alienígena. Assim, teve uns caras desconhecidos, mas a gente não foi algo completamente ainda muito doido. Mas a gente tem bastante tempo ainda pra, pra chegar lá. Tem. Mas acho que hoje é isso. Queria agradecer aí a galera do Ao Acaso. E nos vemos no próximo, então.